proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. Don't give up, I know you. Canal 2. So darn proud of you. I wanna sing about No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope. Our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight, I celebrate my love. And the midnight sun is gonna come shining through. Tonight there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you. O canal 2 da Antena 2. Volto a ti do coração ferido, procurando-te o abrigo, onde é meu lugar. Volto a ti cansada e em silêncio, para depois de tanto tempo outra vez te abraçar. Volto porque te venero, tu sabes que ainda te quero e como nunca te esqueci, porque nada é igual sem a luz do teu sorriso e tu és tudo que eu preciso, por isso volto a ti. Não passa um só momento que não estejas no meu pensamento. Minha vida és tu e só a ti me entrego. Não passa um só minuto que por este amor não faça tudo. Olha bem para Yeah. arrependido e sem orgulho. Pra te ter eu dava tudo e acordar ao pé de ti. Volto porque te venero. Tu sabes que ainda te quero e como nunca te esqueci. Behind.